Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos. Estamos chegando mais uma vez com este programa que é meu, é seu, é nosso. Mundo Sertanejo está no ar. Desde já um abraço a todos vocês, amigos internautas, que acessam radioestudiobrasil.com.br em qualquer canto do Brasil e do mundo e ouve o nosso programa. Muito obrigado, viu? E também a todos que ouvem o nosso programa pelas rádios parceiras, né? As nossas rádios parceiras, que são as nossas afiliadas, que exibem o nosso Mundo Sertanejo pelo Brasil inteiro. Nós estamos no ar a partir de 5 horas da manhã até a meia-noite. Cada emissora, cada parceira, cada rádio tem o seu horário de exibir o Mundo Sertanejo. Muito obrigado a todos vocês, viu? Quem abre o programa cantando bonito, Eduardo Costa. Mundo Sertanejo! Por uma estrada que eu ainda não conheço, pra desvendar e conhecer você eu pago qualquer preço. Eu já andei por tantos becos dessa vida, eu já sofri demais. Eu sou assim inconsequente, um louco, um cara que não volta atrás. Eu tô assim, não mando em mim. Vem no meio de um conflito, onde às vezes berro e grito, não sei o que é melhor. Eu tô assim, já não mando em mim. Vem no meio da tormenta, entre o mel e a pimenta, não sei o que é pior. É surreal, é improvável, é impossível. Te amar assim. É surreal. Não sei o que é pior. É surreal, é improvável, é impossível. Te amar assim. É surreal, é improvável, é impossível. Muito bem, abrimos muito bem o programa com Eduardo Costa cantando para vocês, a pedidos, né, da Márcia Farias em Santa Luzia do Paruá. Ela é fã do Eduardo Costa, ela pede para tocar todo dia. Ei, Márcia Farias, um beijo para você, viu? Aí os amigos aí da Natureza FM, aí de Sampaio, Tocantins, né? Um abraço, meu amigo Adão da Silva Neto, de Sampaio, no Tocantins, toda a equipe da Natureza FM exibindo o nosso programa todos os dias a partir das 5 da tarde. Valeu, viu? Também os amigos da Web Rádio Atividade Web de Belo Horizonte. Muito obrigado a todos vocês, viu? Aí da Rádio Atividade Web de Belo Horizonte, exibindo o nosso mundo sertanejo. Muito obrigado, viu? Pelo carinho de vocês. Interagindo comigo sempre no Facebook. Muito bacana mesmo. A Andre Lima, em Humaitá, no Estadão do Amazonas, ela disse que faz as suas caminhadas final de tarde ouvindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Também a minha querida, as minhas amigas Jurema e Índia, de Porto Seguro, na Bahia, ouvindo pela 100,3. Um abraço a todos vocês de Porto Seguro. É um ponto turístico muito bom aí da Bahia, né? Eu, particularmente, não conheço, ainda não tive o prazer de ir pessoalmente a Porto Seguro, mas quem sabe irei conhecer pessoalmente e quem sabe até abraçar tantos e tantos amigos, ouvintes que nós temos aí em Porto Seguro. Vamos de música. Zé Ricardo e Thiago cantam O Que É Que Eu Fiz Ontem à Noite. Pelo tanto que você bebeu, não imagino o que aconteceu. Vai no espelho e olha a sua cara, tá de olho roxo, a cabeça raspada. Vai na garagem e olha o seu carro, tá todo sujo, todo amassado. E essa aliança no seu dedo, tá doido, meu amigo, você casou, não tem mais jeito. Que eu fiz ontem à noite? Bebi demais, meu Deus, eu casei, como é que faz? Que eu fiz ontem à noite? Não é de ver, meu Deus, eu casei sem perceber. Que eu fiz ontem à noite? Bebi demais, meu Deus, casa, como é que faz? Que eu fiz ontem à noite? Não é de ver, meu Deus, o caso você perceber. E pra cantar com a gente, os bêbados do Brasil, Bruninho Davi! Bonitinha, moçada! E aí, Goiânia? Canta aí pra gente, simbora aí! Pelo tanto que você bebeu, nem imagino o que aconteceu. Lá no espelho e olha a sua cara, de olho roxo, a cara toda amassada. Lá na garagem olha o Camaro, ele tá sujo, tá todo amassado. E essa aliança no seu pelo, tá doido, meu amigo? Você casou, você tá doido? O que que eu fiz até a noite? Bebi demais, meu Deus, eu casei, como é que faz? O que eu fiz até a noite? Não é de ver, meu Deus, eu casei, você percebeu? O que eu fiz até a noite? Bebi demais, meu Deus, o caso, e como é que faz? O que que eu fiz ontem à noite? Não é de ver, meu Deus, o caso, e sem perceber. O que eu fiz ontem à noite? Bebi demais, meu Deus, o caso, e como é que faz? O que eu fiz ontem à noite? Não é de ver, meu Deus, o caso, e sem perceber. O que que eu fiz ontem à noite? Bebi demais, meu Deus, o caso, e como é que faz? O que que eu fiz ontem à noite? Não é de ver, meu Deus, o caso, e sem perceber. E se for beber, chama nós. Eu quero casar com as goianas. Aí, Zé Ricardo e Thiago com um novo sucesso, muito legal, né? A minha querida Nilma Souza em Coroaci, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Um abraço, meu amigo Fábio Vieira, aí em São Sebastião da Vargem Alegre, toda a equipe da Rádio Tribuna FM, a Andréia, a Selma, a Elisângela, a Cirlei, todos da equipe da Tribuna FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, a gente fica muito feliz com isso. Também eu quero mandar um abraço carinhoso, meu amigo Genário França, em Cícero Dantas, na Bahia, os amigos da Boqueirão FM, exibindo o Mundo Sertanejo. Um beijo para vocês, muito obrigado. No quadro, ao som da viola, Guilherme e Santiago cantam. Epa, essa é boa, hein? Franguinho na panela, bom demais. É com vocês, Guilherme e Santiago. Mundo Sertanejo, ao som da viola. Cedo bem pertinho da janela,

passando mal, ela dança envolvente, mexendo a cintura. Mané, quando olha, derrapa na curva. Faz carinha de santa, despede do pai, volta cedo. Juro, sogrão, eu cuido, ele nem imagina o que a filha é capaz. Tem que ser censurado pro pé que ela faz. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, aí você perde a linha, né? Vem cá, chega aqui mais pertinho, hein? Não vai embora não, deita aqui na cama. Se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana. Vou falar bem baixinho que é pra você saber. Sogrão caprichou na hora de fazer você. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá. Você é santinha. Quando o sogrão não tá, aí você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Não vai embora não, entra aqui na cama. Se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana. Tá aí, ouvimos com Luan Santana, cabra danado, né? Sogrão caprichou, é o novo sucesso dele, muito legal. Luan Santana, esse artista brasileiro que o Brasil ama, muito legal. Quero mandar um abraço aos amigos da Rádio Cultura Distrital FM, Pindamonhangaba, São Paulo, exibindo o nosso mundo sertanejo com muito sucesso. Muito obrigado a todos vocês da equipe, os amigos da Rádio Clube FM também, em Córrego Fundo, Jean Carlos, todos da equipe aí da rádio, muito obrigado, viu, pela parceria de vocês, com muito sucesso. Os amigos da Rádio Milênio FM, em São Paulo também, interior de São Paulo, exibindo o nosso programa, nosso amigo Telton Araújo, todos os amigos da Milênio FM, em Itapura, São Paulo. Muito obrigado pela parceria de vocês, a gente fica muito feliz com isso, tá bom? A Célia Alves, em Gurupi, no Tocantins, os amigos da Rádio Felicidade FM, em Três Pontas, Minas Gerais, Robson Ribeiro e todos da equipe. Valeu, Luciano Maciel, valeu, cabra danado! Quem vai cantar bonito? Igor Ferreira, de Brasília para o Brasil, Distância a Cada Dia. A gente não para, mas pra conversar. Sinto que a distância aumenta a cada dia. Aquele sorriso, aquele seu olhar. Eu só vejo em fotografia, no começo era tudo diferente. A gente brincava e até sorria. Quando era noite a gente se entregava. Era tudo maravilha, tudo bem amor, não vamos discutir. Se não deu pra você, meu bem não deu pra mim. Se chegou a hora disso acabar, não é preciso chorar. Acho melhor partir de uma vez e esquecer tudo que a gente fez. Se já não há mais sentimentos e o coração não quer amar, pra que chorar, pra que sofrer e perder o tempo de viver? Se a distância cada dia aumenta mais. Tudo bem amor, não vamos discutir. Se não deu pra você, meu bem não deu pra mim. Se chegou a hora disso acabar, não é preciso chorar. Acho melhor partir de uma vez e esquecer tudo que a gente fez. Se já não há mais sentimentos e o coração não quer amar, pra que chorar, pra que sofrer e perder o tempo de viver? Se a distância cada dia aumenta mais. Acho melhor partir de uma vez e esquecer tudo que a gente fez. Se já não há mais sentimentos e o coração não quer amar, pra que chorar, pra que sofrer e perder. perco tempo de viver. Se a distância cada dia aumenta mais, se a distância cada dia aumenta mais, se a distância cada dia aumenta mais. Tá aí, ouvimos com Igor Ferreira, Distância a Cada Dia. Quero mandar um beijo carinhoso para Maria Helena Marcial, em Simonésia, todos os amigos da Rádio Líder FM. Valeu, Juarez Luiz e todos da equipe. O programa aí é sucesso todos os dias ao meio-dia. Ela disse que a audiência é fantástica, né? Um abraço, os amigos da Rádio Líder FM. Muito obrigado aí em Simonésia. Meu amigo Vanderlei de Oliveira, diretor da Rádio Lírios do Campo, em Jaupassi, Goiás. Também exibindo o nosso programa todos os dias às 22 horas. Valeu, Vanderlei Oliveira e todos da equipe. Meu amigo Cláudio Teles aí da Rádio Vitória FM em Cocalzinho. Cocalzinho, nós temos audiência fantástica. Um beijo para vocês que estão sempre interagindo comigo no Facebook aí de Cocalzinho. Cocalzinho, cidade próxima a Brasília. Um beijo para todos vocês, ouvintes da Vitória FM em Cocalzinho, Cláudio Teles e todos da equipe, viu? Um abraço a todo mundo. Quem canta bonito agora, ó? Para a nossa querida amiga, a Suzy Maciel em São Paulo. Minha querida amiga Suzy Maciel em São Paulo. Todos que gostam de ouvir João Pedro e Rafael cantando Mercedita. Recordo com saudade seus encantos, Mercedita, perfumada flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci no campo, muito longe numa tarde. Hoje só ficou saudade desse amor que assim nos fez. E assim nasceu um nosso querer com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que é o querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Deixando, e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, Mercedita, sua lembrança palpita na minha triste canção. E assim nasceu um nosso querer com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa dor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que é o querer, o que é sofrer, porque lhe dei mi coração. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Para a Internacional Target Radios, os desejos dos ouvintes são ordens. E o melhor exemplo disso é o programa 120 Minutos, que o canal da Rede Vive aos sábados entre as 16 e as 18 horas. Ou seja, um ouvinte escolhe as músicas que mais gosta, que vão passar durante 2 horas numa das edições deste programa, conduzido pela Internacional Target Radios. Melhor do que isso,

esquina aumenta a minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção. Vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela vem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela vem aí, ela vem aí. Noite fria, madrugada, tô por aí. Vou por aí. Pra onde ir? Vou por aí. Aí ouvimos com Rio Negro e Solimões essa música que o Brasil cantou com eles, né? Tô por aí. Um abraço carinhoso aos amigos da Rádio Cidade FM em Castelo de Sonhos, no Pará. Um beijo aí pra Cristina e pra todos da equipe. Programa Sucesso das 19h30 às 20h30. Um abraço a todos vocês ouvintes da Cidade FM em Castelo de Sonhos, no Pará. Um abraço, viu? Meu amigo José Newton, em Taiobeiras, Minas Gerais, muito obrigado, viu? A todos vocês aí de Taiobeiras, ouvindo também pela Cidade FM. Os amigos da Rádio Difusor FM, muito obrigado. Meu amigo Matheus Freitas e todos da equipe aí em Fortaleza de Minas. Muito obrigado, viu, Matheus Freitas, todos da equipe. Os amigos da Web Rádio Nova Paulista, né? Nova Paulista. Programa todos os dias às 16h. Leandro Simões, em Caieiras, São Paulo. Muito obrigado, viu? Aí no bairro Laranjeiras. Valeu, Leandro Simões, aí em Caieiras, o bairro Laranjeiras. Todo mundo ligado no Mundo Sertanejo. Vamos de música de Paulo e Paulinho Cantam. Amor de Primavera, a pedidos. Volta a alegria.